Rádio Alerj. Comissões. O presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio, deputado Marcelo Freixo, do PSOL, vai propor, através de um projeto de lei, que municípios que autorizem a construção de unidades socioeducativas recebam do Poder Executivo incentivos fiscais. O anúncio foi feito nesta terça-feira durante a audiência pública do colegiado, onde um balanço sobre o Departamento Geral de Ações Socioeducativas foi apresentado. Segundo Freixo, já existe uma lei de sua autoria para que o Executivo possa conceder incentivos àqueles municípios situados no estado do Rio que autorizarem a construção de casas de custódia ou presídios. E a intenção é criar uma lei idêntica para a criação de unidades socioeducativas. Nós fizemos um projeto de lei aqui na casa que já foi aprovado, foi na legislatura passada, inclusive, que dá benefício fiscal aos municípios que cedem terreno à construção de casas de custódia e presídio. Isso foi feito num período do fim das carcerais da Polícia Civil, que gerou uma demanda muito grande e emergencial para a construção de casas de custódia. Isso foi bem sucedido. E há uma necessidade muito grande de interiorização do cumprimento das medidas socioeducativas por parte do DEGASA. Subdiretor do novo DEGASE, Roberto Bassan, falou sobre as melhorias que estão acontecendo no departamento, como a reestruturação física, o reordenamento conceitual, a construção de novas unidades e a entrada de novos funcionários concursados. É um funcionamento 24 horas, você tem 4 plantões de servidores para poder ficar junto a esses adolescentes, ou seja, você tem que ter escolarização, profissionalização, a segurança desses meninos, atendimento de saúde, então são todas as violações de direitos que ele teve fora garantida no sistema de atendimento socioeducativo. Não é como uma escola que ele fica 6 horas ou 4 horas, ele passa 24 horas com a atuação de psicólogos, assistentes sociais, pedagogos. A gente costuma dizer que ele está na UTI do sistema de garantia de direitos, ou seja, a última alternativa para esse adolescente que está privado de liberdade. Bassan falou também do plano de descentralização e destacou a inauguração do Centro de Socioeducação Professora Marlene Henrique Alves, de Campo dos Goitacazes, em maio deste ano, e que já está recebendo jovens de Campos e de outros 24 municípios da região norte, para acolhimento, internação provisória e internação. Até o final do mês, uma nova unidade será inaugurada em Volta Redonda, no Sul Fluminense. Com informações de Vanessa Schumacher. Reportagem Patrícia Potevan.